seus poros, não dá pra escapar. Já alcançou o teu cérebro e com certeza o disparo tem destino certo, direto em teu cerebelo, centro de comando do seu corpo inteiro. Vou te desmontar e remontar a imagem e semelhança de um ser perfeito, do tipo que não luta em preconceitos, que acredita em si e não tem medo de lutar pelo que acha direito. É, negro, eu tô falando com você mesmo. Sinta o poder do hip hop brasileiro, é o refluxo. Sinta o refluxo, sinta o refluxo. Sinta o refluxo, sinta bem. Sinta o refluxo, sinta o refluxo. Sinta o refluxo do hip hop brasileiro. Sinta o refluxo, sinta o refluxo. Sinta o refluxo, sinta o refluxo. Sinta o refluxo, sinta o refluxo. Sinta o refluxo. Le Café é das Reis, meu codinome. Ministro da comunicação, acessando o microfone. Eu vou rimando, vou versando sem deixar cair. Revolução em massa pode ser esta aqui. Minha voz, reação e evidência, deixando transparecer toda a descendência. Deixa rolar. A intenção aqui é fazer você dançar. Algo informativo, sabe e expressivo. Indústria de bases de afros biotipos. Os bens de consumo é nossa métrica. Nuke de autodefesa através da dialética. Meu laia laia, haha. Eu quero ver você dançar, é isso aí. Eu cantei só pra distrair, como é que é? Hip hop na cozinha, assim eu não quer. E o sistema fica nessa de qual é? Mané. Sinta o refluxo, sinta o refluxo, sinta. Sinta o refluxo, sinta o refluxo, sinta. Ei, sinta o refluxo, sinta o refluxo, sinta. Sinta o refluxo do hip hop então. Sinta o refluxo, sinta o refluxo, sinta. Sinta o refluxo, sinta o refluxo, sinta. Ei, sinta o refluxo, sinta o refluxo, sinta. Sinta o refluxo do hip hop brasileiro. Chegue seu ouvido bem perto do falante bacana. Sinta seu corpo vibrar com essa energia que emana. Quem me conhece já sabe, dá mais pura energia africana. Direto eu vou falar diretamente. É isso aí, vou falar a toda a gente. R-A-P e M-B-B, dois elementos unidos pela sigla P. A popular poesia sutil entra em cena. Mas alguns alquimistas em busca da panaceia. Mecafiedas e cabal a cal a escam. Pros desalentos da vida, outra perspectiva. Não desista, insista. Você, sinta, sinta o refluxo. Sinta o refluxo do hip hop brasileiro, fazendo a diferença. A escolha é sua. Isso é pra real, isso é pra Deus. Isso é uma química da vida. Ainda há uma esperança, ainda há uma saída. Sinta o refluxo. Alquimista no seu dial. Scan, Necaf, Guris, Black, DJ pequeno, Big Fear. Pelo menos uma chance, ainda uma chance. Faça sua própria química. Alguém.